Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Ceira, Coimbra, o chefe Kim, e para além do chefe de agrupamento temos também o chefe dos exploradores, o Pedro, a chefe dos lobitos, a Inês, e o chefe dos caminheiros, o Chico. Vamos falar do agrupamento e das várias atividades que desenvolvem no âmbito do escutismo, tendo sempre como objetivo a formação integral da pessoa humana. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite, uma saudação especial para todos os que nos escutam. Vou-me dirigir em primeiro lugar ao chefe Kim, ao chefe de agrupamento, para lhe pedir que nos faça um breve historial, portanto, do agrupamento de Ceira. Ok, muito bom dia. O agrupamento de Ceira, portanto, às portas de Coimbra, teve o início da sua atividade em 1966. No dia 15 de agosto de 1966, o dia da padroeira da paróquia. Depois disso foi crescendo, como todas as coisas nasceu pequenino, foi crescendo. Atualmente temos 154 pessoas no agrupamento, divididas em 4 secções, em 4 grupos por escalões etários, e vamos desenvolvendo as nossas atividades sempre com uma ligação muito grande à comunidade, quer paroquial, quer à comunidade da freguesia em geral. Ok, portanto, este agrupamento teve início em 1966, como há pouco acabou de referir, e o Kim veio em que ano para o agrupamento? Eu vim um bocadinho mais tarde, vim em 1980. Nessa altura veio começar também ou já... Veio para Lobito, não? Não, não, não. Era bom, era. Nessa altura era adulto, tinha 25 anos, portanto tinha acabado de me casar e a minha mulher era dirigente do agrupamento. Ah, foi ela que o puxou? Foi ela que me trouxe, porque ela saiu. E, portanto, fizemos a troca. Vim ocupar o lugar dela, digamos assim. É, pois, até podiam ter ficado os dois. Pois, eu ainda não há muito tempo dizia, tive uma conversa com o CPM de Arganil, e eu referia isso, quer dizer, isto é bom, em casal é ótimo, porque um puxa só o outro. Claro. Eu ainda lhes dizia a eles o outro dia que sempre andei atrás da minha mulher. É pronto, mas ainda bem, portanto não há dúvida nenhuma que muitas vezes, até às vezes sem entender bem o que é que ela queria, mas, e eu agora estou a pensar que há muitos anos, isto o tempo passa muito depressa, e a minha mulher tinha vontade, portanto, como é que ia dizer, entrar mais na parte espiritual, de interiorizar mais, e uma frase que ela tinha, isto não é peixe nem é carne, e eu confesso, tenho que dizer, eu não entendi o que é que ela queria dizer quando ela referia que isto não é peixe nem é carne, e hoje sim, hoje eu vejo que de facto ela tinha muita razão, e eu sinto que de facto nós temos que crescer. Temos que crescer, portanto, para Deus, temos que crescer para os outros. Por isso, pronto, foi a sua esposa que o puxou. Outra vez somos nós que os puxamos. Tudo bem, isto é a vida do casal, e é a vida, e sem ser a vida do casal, é a vida do próximo. É assim que deve ser. Olha, Armando, e quando eu digo que eu vim substituir, é uma maneira de dizer. Eu entrei para os escuteiros por uma razão eventualmente diversa daquilo que é normal. Muita gente... pelo menos no nosso agrupamento, a esmagadora maioria das pessoas entram como lobitos. As 3 pessoas que estão comigo entraram para os escuteiros como lobitos, fizeram todo o seu percurso e hoje são dirigentes. Eu vinha de... não sou natural de Ceira, vim viver para cá quando casei e vinha habituado a trabalhar com jovens, ao nível de alguns movimentos na diocese, na minha paróquia. Qual era a paróquia aqui? A paróquia de Portunhos. Pertinho de Cantanhede. Ah, está bem, está bem, está bem. E, portanto, foi essa necessidade de continuar a ter uma vida ativa como cristão que me levou a entrar para os escuteiros. O que é que fazia nessa altura com os jovens? Eram os grupos de jovens das paróquias, os grupos de jovens paroquiais. Eu estive a trabalhar 2 anos nos Açores. Tinha um grupo de miúdos adolescentes. que orientava e trabalhava com um movimento, na altura integrava a equipa dos convívios fraternos, um movimento a nível nacional, pois, com a organização de Suzana. Ainda há hoje, ainda há. Mas sendo um movimento para jovens, o meu tempo já lá vai. Está bem. Então, naquela altura, lá na localidade, em Portunhos, creio que foi isso, sim, que disse, sim, sim. Não havia também escuteiros? Não, não, não havia escuteiros. Está bem. Aqui, isto agora é uma curiosidade minha. Portanto, não entrou como lito, não entrou como explorador, não entrou como nada, portanto, já entrou com 25 anos. Portanto, tinha feito antes uma caminhada como escuteiro ou não? Não, não, nunca fiz. Entrou logo como chefe. Entrei como chefe, ou melhor, entrei como candidato a chefe. A chefe, pois está bem. Naturalmente que depois fiz uma caminhada dentro do próprio agrupamento, andei durante 2 ou 3 anos a acompanhar as atividades e sempre no agrupamento. Depois desses 3 anos fiz a minha formação para dirigente do CNE, do Corpo Nacional de Escutas. Portanto, que é uma prática que nós temos ainda hoje, mesmo qualquer candidato a dirigente que tenha feito a sua caminhada desde Lobito, quando chega a altura de fazer a promessa de dirigente, tem que fazer uma formação específica para esse efeito. Uhum. Eu estou a falar e estou a lembrar que há cerca de 2 anos eu tive uma conversa também com os escuteiros de Santo Comadão e apareceu-me o chefe de agrupamento, que é o Zé Augusto. E houve, de facto, portanto, não há dúvida nenhuma que nós somos muito influenciáveis e ajudamos-nos muito uns aos outros. E houve coisas que, de facto, ele transmitiu aqui para a rádio que eu depois, olha, fiquei deslumbrado com o que ele disse e tomei até alguns apontamentos que ainda hoje tenho. E noutro aspecto, ele dizia que tinha vindo para os escuteiros com 16 anos e que aos 17 tinha assumido, portanto, o agrupamento. Mas isto é apenas uma parte. Sim, sim, vamos, sim. Vamos, portanto, continuar a nossa conversa, até para que depois não falte tempo para eles, não é? Nós somos uns felizardos a esse nível. Nós temos uma excelente relação entre o número de elementos e o número de dirigentes do agrupamento. Temos, de facto, um conjunto de cerca de 30 dirigentes no agrupamento, o que é muito bom, que é excelente. Mas eu penso que reflete todo o trabalho que se faz e que as pessoas vão fazendo a sua caminhada e quando chegam ao fim de serem caminheiros, sentem essa necessidade de darem o salto e de passarem a ser eles a dar-se aos outros. E, portanto, e é de facto essa particularidade que nos faz viver em relativo desafogo quanto ao número de animadores, que é um dos grandes problemas, não só dos escuteiros, mas de todas as organizações juvenis, e não só. O Quim tem pena de não ter feito aquela fase que normalmente fazem todos os escuteiros, portanto, ou não? Confesso. Isto é uma coisa pessoal, não é? Sim, confesso que não. Não, pronto, ok. Não, não acho interessante. Sim, sim, sim. Mas cada um é aquilo que é. A minha realidade esta e gosto dela e gosto de ter sido assim e, portanto, não sinto mais do que seria normal, do que seria expectável, não sinto essa necessidade de ter sido lobito, de ter sido caminheiro. Eu vivo com eles, no fundo. E gosto dela, acabou de referir. Era hoje difícil viver sem escutismo? Eu diria que era quase impossível. Lá em minha casa, eu tenho 4 filhos, são os 4 dirigentes do Corpo Nacional de Escutas. E, portanto, o ser escuteiro, o ser família, o ser cristão é algo que se confunde de uma maneira tão forte que não vejo como é que nós poderíamos viver sem uma destas facetas. E o ser escuteiro é claramente parte daquilo que eu sou. Pois, eu daqui a bocadinho vou conversar convosco, mas entretanto vou colocar aqui uma questão à Inês. Ó Inês, para si, também era difícil viver hoje sem o escutismo? Sim, sem sombra de dúvida. Eu, por exemplo, estou a trabalhar à semana em Lisboa e venho todos os fins de semana e acho que já era muito difícil para mim imaginar os meus fins de semana sem vir à sede, sem estar com os miúdos, que no fundo é essa a razão pela qual neste momento eu ando nos escuteiros. Eu já sou escuteira desde os 7 anos, há 22 anos, portanto, e mesmo assim continua o bichinho cá dentro, aquele bichinho que nós sentimos e que se ganha, não é? E que se ganha, sim, e que se vai ganhando aos poucos, e acho que sem isto realmente já não era a mesma coisa. A minha terra há uma estrada tão larga que vai de uma berma à outra, feita tão terra que parece que não foi construída, simplesmente descoberta. Estrada tão comprida que um homem pode caminhar sozinho nela. Estrada tão comprida que um homem pode caminhar sozinho nela. É uma estrada por onde não se vai. Uma questão para si. Também sente que era difícil viver sem o escutismo? Sim, sinto. Aliás, tenho a certeza que sim. Tal como o Inês, tal como o Chico, também estou cá desde os bebitos, desde o início. Aliás, eu sou um bocadinho antes da idade possível, porque eu já vinha com o meu pai às atividades de bebitos, mesmo antes de ser escuteiro. E a verdade é esta, é que realmente é impossível dissociar quem nós somos daquilo que somos quando somos escuteiros. E numa atualidade em que é difícil parar um bocadinho para sentir as coisas e perceber como elas são realmente, os escuteiros são um espaço privilegiado para isso. Acho que podemos realmente manter a nossa identidade cristã, manter a nossa própria identidade, sem que isso seja impossível conciliar as duas coisas, e dar muito de nós aos miúdos, para que eles também um dia possam seguir estas pisadas. Ó Chico, comunga da mesma opinião? Sim, as minhas palavras não são muito diferentes das dele. A verdade é que nós já não conseguimos imaginar o nosso fim de semana sem as atividades dos escuteiros. E às vezes, quando não há já, não sabemos muito bem o que é que devemos fazer ao nosso tempo, porque estamos tão embrenhados, ou o escutismo está tão embrenhado na nossa vida, que não conseguimos arranjar outra forma de ocupar o tempo que nos envolve, não é? Na verdade. E eu coloquei esta questão porque eu acho que vocês falam com muito entusiasmo do escutismo. Eu estou a ver que uma vez, creio que foi com o teu pai de Gramados, que um me dizia: eu já não consigo viver sem o escutismo. E estou-me a lembrar de um agrupamento que já não existe. Era uma senhora, e também foi um cavalheiro, mas estou a ver a senhora, o entusiasmo dela, era de Mourinho. Pronto, já não sei como é que ela se chamava, mas pronto, o entusiasmo, ela disse: ai, para a próxima eu vou trazer cá os miúdos e essa coisa, para não haver nenhuma, pronto, que é uma coisa boa e é bom quando a gente anda nas coisas e se sente feliz, se sente realizado. E pronto, e como dizia, portanto, o Pedro, o escutismo não nos tira nada, se calhar até nos dá, e certamente que nos dá, mas pronto, nós podemos fazer a nossa vida perfeitamente normal, portanto, isso não traz nenhum problema. Sim, senhor, aqui em Coimbra, Coimbra cidade, há muitos agrupamentos, não há aqui? Sim, nós gostamos de dizer que não somos propriamente da cidade. Ceira, embora fazendo parte atualmente da zona urbana da cidade, temos características um pouquinho diferentes. Temos campo, temos mate à nossa volta, temos a possibilidade de sair da nossa sede e ao lado temos um pinhal. E, portanto, temos de facto algumas características que nos distinguem dos agrupamentos da cidade. Agora, são estas diferenças que nos unem. Isto que fique bem claro. Porque o facto de sermos diferentes não é ser melhor, não é nada disso. Sim, sim, sim. Agora, de facto, na cidade há uns 8, 9, 10 agrupamentos. Não sei, não quero estar a exagerar, mas não há de andar longe disto. Há bastantes. E, curiosamente, a crise de juventude não se faz notar aqui, porque há sempre novos agrupamentos a abrir e novos interesses em abrir agrupamentos. Talvez pelas características do escutismo. Continua a haver vontade, não é? Continua a haver vontade. E o que está disponível, se alguém lhe pedir para colaborar, porque eu penso que formaram aqui um agrupamento, às vezes as coisas não são fáceis, não é? Não, mas se lhe pedirem, está disponível para... Estivemos sempre. Temos alguns agrupamentos aqui à volta, que fomos nós que apadrinhámos na sua fundação, o que implica haver um acompanhamento durante aquele primeiro período em que nós ensinamos. E nesta coisa do escutismo há uma coisa interessante, é que quando nós ensinamos estamos a aprender infinitamente mais. Sim, sim, pois. E portanto, mas fazemos esse acompanhamento. E há aqui alguns agrupamentos à volta, ao Malaguês, vi o agrupamento de Rio de Vide, que já não está em atividade, que fomos nós que apadrinhámos a fundação desses agrupamentos. E obviamente que se nos pedirem e se a Junta Regional nos pedir isso, continuaremos sempre com essa disponibilidade para ajudar os outros. Ó Pedro, eu penso que os exploradores, penso, não sei, se calhar vou dizer um disparate, mas também isso também não é grande. Não. Não sei se são os mais velhitos, não? Não. São os mais novos. São os mais novos. Os mais novos. Os mais velhos são os caminhões. Os caminhões são os do Chico. Pronto, mas de qualquer modo tinha falado com o Pedro. É mais fácil formar agrupamentos mistos, não é? Do que se fosse só rapazes ou... Sim, a própria... Só raparigas, não é? A própria identidade do escutismo hoje em dia pressupõe que haja essa questão, que seja misto, porque... É mais fácil, não é? É mais fácil e não tem lógica que se queremos formar pessoas, se queremos formar homens... Para uma sociedade que os separemos daquilo que é a sociedade, que é constituída por rapazes e por raparigas. Oh, Chico, e se fossem só rapazes ou só raparigas, eles também não vinham assim com tanta facilidade, pois não? Sim, eu penso que não. Eu quero acreditar que não. Quer dizer, há interesses para tudo, não é? Na verdade... Pronto, mas quer dizer, como regra, eu penso que não, eu, não é? Sim, portanto, isto todos... é natural, foi assim que Deus nos criou, quer dizer, portanto, um sexo tem atração pelo outro, portanto, e a partir de determinada idade é assim, portanto, isso ajuda, portanto, a que uns tragam outros. Não sei se é o ponto de vista da Inês. Também, com certeza. É assim, em Portugal existem também as guias de Portugal, que exatamente, é constituída apenas por raparigas. Neste momento já não são tantos os agrupamentos como eram antigamente. Mas eu penso que é fundamental, como estava o Pedro a dizer, nos dias de hoje, que haja uma interação entre rapazes e raparigas e que eles saibam fazê-lo. Porque às vezes eles, ao não conviverem uns com os outros, acabam por, na vida futura, não é? Quando forem adultos, não saberem fazê-lo também. Acho que é importante que isso aconteça. A Inês falou nas guias. Aqui em Coimbra há algum agrupamento? Não, não é que nos chama agrupamentos. São as guias mesmo. São as guias de Portugal. Eu penso que não. Penso que em Coimbra já não existirá nenhum... Já houve até aqui em Ceira um grupo. Em Viseu acho que há um... Eu já fiz um programa com as guias. Até fiz com dois. Fiz da mesma diocese. Também um mesmo lá de Viseu e outro ali para os lados de Mongol, que já não me recordo agora. Em Ceira, antes do 25 de Abril, em que o escotismo era só para rapazes, havia de facto um agrupamento de escoteiras e um grupo de guias de Portugal. Antes do 25 de Abril era só para rapazes, o escotismo? Era. O escotismo era só para rapazes. Já aprendi mais alguma coisa hoje. Foi após o 25 de Abril que, de facto, o CNE, o movimento, abriu o escotismo, abriu para ambos os sexos. Num agrupamento de escoteiros, só havia papel para mulheres, para chefes de lobitos. Era a única possibilidade. Por isso é que a minha mulher era chefe dos lobitos, na altura. Precisam de uma mãe ainda. Está bem, sim, pois eu sou um pequenino. Vou descansar meu cansaço nos teus braços. Só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços. Se afrouxam num teimoso desatar. Tua voz é como um vento que segreda quando em meus cabelos passas tua mão. Só assim não troco a alma pela pedra em que a vida transformou meu coração. Só assim não troco a alma pela pedra em que a vida transformou meu coração. Vou descansar meu cansaço nos teus braços. Só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços que se afrouxam num teimoso desatar. Porque não paraste tu a minha idade? Porque não paraste o tempo que sustém? Dava tudo pela minha ingenuidade, pela inocência da criança olhar a mãe. Dava tudo pela minha ingenuidade, pela inocência da criança a olhar a mãe. Vou descansar meu cansaço nos teus braços. Só em ti encontro a paz de não pensar. É no teu colo de mãe que aperto os laços que se afrouxam num teimoso desatar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou através da Rádio Nova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversámos com o responsável pelo agrupamento de escoteiros de Ceira, Coimbra, o chefe de agrupamento Kim, e também, para além do chefe de agrupamento, temos connosco o chefe dos exploradores, o Pedro, a chefe dos lobitos, a Inês, e o chefe dos caminheiros, o Chico. Estamos a falar, portanto, do agrupamento e das atividades que desenvolvem, tendo sempre como objetivo a formação integral da pessoa humana. Vamos continuar a conversa, mais uma questão aqui para o Kim, e que é o seguinte, um escuteiro que faça o percurso normal, portanto, anda, creio eu, que anda dos 6 aos 22, ou de 6 aos 23, isso será muito, será pouco, o que é que vos parece, ou o que é que lhe parece? Eu penso que não é muito. A verdade é que eles andam cá desde os 6 até aos 22 e depois ainda querem continuar, ainda continuam. Portanto, o escutismo organiza-se procurando responder aos interesses nas diversas idades. E por isso é que nós temos um grupo, uma secção, que vai dos 6 até aos 10. Com determinada tipologia de atividades, com uma determinada mística, uns símbolos específicos. Quando chegam a essa idade, passam para outro grupo, continuando a ser escuteiros, passam a ter atividades de caráter diferente, a desenvolver muito mais a autonomia e a responsabilidade, que são os exploradores até cerca dos 14 anos. Aos 14, passam para um novo grupo, que são os pioneiros, em que aí há uma clara aposta na autonomia e no crescimento da pessoa. E depois, a partir dos 18 anos até aos 22, então nos caminheiros. Já estamos a tratar de adultos, a falar de adultos. Que são pessoas já, que são maiores, têm capacidade de votar, de eleger e ser eleitos ao nível do país. E, portanto, são pessoas que fazem o seu desenvolvimento já numa perspectiva de serviço, de se prepararem para serem integrados em plenitude na sociedade. E, portanto, não é demais, nós podemos dizer, andar no mesmo grupo desde os 6 até aos 22 é uma seca. Mas aqui, sendo escuteiros, eles passam por etapas bem diferenciadas e sempre adaptadas ao desenvolvimento normal daquelas idades. E é, penso que esse é um dos segredos, que, de facto, a caminhada não é longa demais. Pois, pronto, até porque o escutismo tem como objetivo a formação integral. E nós nunca conseguimos, por mais anos que a gente caia, temos sempre coisas a aprender. Portanto, não há dúvida nenhuma que... Portanto, se eles ficarem depois dos 22 ou depois dos 23, certamente só têm a ganhar eles e quem anda com eles, porque, no fundo, pronto, nós vamos nos ajudando, vamos colaborando uns com os outros. Kim, portanto, anda aqui há muitos anos. Creio que há pouco falou que desde 1980. Os jovens hoje são muito diferentes do que eram em 1980 ou na década de 80. Entramos aí em áreas que a própria sociologia tem dificuldade a responder. Eu penso que os jovens não são muito diferentes. Eles continuam a ter as mesmas vontades e a querer coisas muito semelhantes. Agora, os contextos, os ambientes é que são profundamente diferentes. O leque de ofertas que são dadas a estes rapazes e a estas raparigas não tem nada a ver com aquilo que existia em 1980. Hoje, há uma preocupação de desenvolver o individualismo das pessoas. Em 1980, se um miúdo queria brincar, tinha que vir para a rua e encontrar mais dois ou três para brincarem com ele. Hoje, fecha-se no quarto em frente a um computador e passa uma semana sozinho. Portanto, são estas condições que de facto variam muito. E depois, felizmente, também não podemos ignorar que hoje os pais têm mais possibilidades de dar aos filhos algumas coisas que na altura não havia. Portanto, isso vai provocar uma dificuldade acrescida, por um lado, em educar estas pessoas. Mas o que eu me apercebo é que lá no íntimo através de instrumentos e de coisas diferentes, mas o jovem, a criança, o jovem, continua a ter a mesma ânsia de ser feliz e de estar com os outros, apesar da sociedade incutir estes valores do individualismo. Por isso o escutismo até é uma coisa boa, não é? Porque de alguma forma tira-os daquela rotina. Também eles são poucos comunicativos. Alguém me contava há não muito tempo que portanto, eram dois irmãos e que mesmo quando os pais lhe diziam vai chamar a tua irmã, ele mandava-lhe uma mensagem, quer dizer, para o menor do vinho é que pronto, é o computador e é o quarto e é a televisão. Portanto, e de facto eles comunicam cada vez menos e por isso o escutismo acho que é um bem, acho que é um bem para eles, não é? Curiosamente, nós temos a experiência num agrupamento, e sobretudo num agrupamento que é grande, como o nosso, que de facto eles têm dificuldades em comunicar, mas essa dificuldade passa-lhes ao fim do mês. Depois daqui andarem um mês, de estarem a trabalhar num grupo, porque um dos segredos do escutismo é que, por exemplo, os lobitos são 43. Sim. Mas é impensável, e nós costumamos dizer que o objetivo do escutismo, como há pouco disse muito bem, é formar cidadãos. Não se formam em grupos de 43. Eles depois organizam-se em pequenos grupos, no caso dos lobitos, de bandos, com 7, 8 miúdos, e é aí nesse grupo que eles têm as primeiras necessidades, têm os seus cargos, eles têm que assumir responsabilidades, desempenhar papéis, e é aí que eles se vão desenvolver. E, portanto, eles começam a comunicar quase de imediato e essa incomunicabilidade deles, essas faltas de competência e de comunicação que eles têm, normalmente ao fim do mês desapareceram. Formar, falava há pouco em formar. Eu há bocadinho, pois, dizia que quando lá esteve o Zé Augusto, do Grupo Santo Combadão, disse que até tirei alguns apontamentos e que, de facto, pronto, a gente aprendemos muito uns com os outros. Deus criou-nos assim. Portanto, nós somos muito influenciáveis. Às vezes nós até dizemos que não, mas somos. Somos muito influenciáveis. E eu achei muito interessante a conversa que tive com ele. Acho que fazia, pronto, a diferença em relação a outras pessoas. E uma das coisas que eu lhe ouvi era o seguinte... no aspecto da formação, em que ele dizia, portanto, nós temos que formar em todos os campos, mas, quer dizer, o aspecto espiritual. Ele disse, eu quando ensino a fazer uma mesa ou a dar um nó numa corda, isto são palavras dele, aquilo tem um objetivo. Aquilo é um trampolim para que chegue mais depressa a Jesus Cristo. Achei isto, de facto, assim, muito bonito e digo mais, às vezes as pessoas acanham-se e não gostam de falar desta forma, e ele falou assim muito à vontade, portanto, acerca da formação, portanto, não há dúvida nenhuma que a formação... Não, e esse é um aspecto que nós no Corpo Nacional de Escutas não podemos de forma alguma ignorar. O Corpo Nacional de Escutas é um movimento de jovens, um movimento escutista de orientação cristã. Portanto, essa é uma realidade a que nós, mesmo que quiséssemos, não podíamos fugir. Sou pena de termos que sair do Corpo Nacional de Escutas. No nosso agrupamento nunca tivemos sequer discussões dessas. Porque isso para nós faz parte da nossa vida. Nós somos escuteiros, mas somos cristãos. Vivemos em comunhão com a nossa paróquia. E, portanto, de outra maneira não faz sentido nenhum. Por isso, tudo o que fazemos é para formar bons cidadãos e bons cristãos, pessoas boas. Nós queremos formar pessoas de bem. E penso que aqui temos conseguido, porque a freguesia de Ceira é muito rica em associações de diversas naturezas, grupos de teatro, bandas filarmónicas, centros recreativos, ranchos folclóricos, tudo. E há uma tradição interessante. É que no dia de aniversário destas associações, normalmente organizam um almoço e convidam todas as outras a fazer-se representar. E há relativamente pouco tempo eu estava exatamente no aniversário da Banda Filarmónica e comecei a olhar para os dirigentes da Banda Filarmónica da Associação Recreativa e Musical de Ceira, para já não falar nos músicos, e é impressionante a quantidade deles que foram escuteiros, ou que são escuteiros. Ou seja, fizeram a sua caminhada até aos 20, até aos 22 anos, e quando saíram dos escuteiros, essa ânsia de ser útil, essa ânsia de servir e de estar inserido na comunidade, levou-os para outras associações. Ainda bem que assim é. Sim, sim, sim, sim. O bem não faz concorrência, não é? Nunca. Muito bem. Vou ver se converso um bocadinho também aqui com estes nossos amigos, porque daqui a pouco eles deitam-lhe o fogo, não é? Porque eu estou sempre a dirigir-me a si e também tenho que conversar um bocadito com eles. Mas eu vou começar aqui já com o Pedro. Ó Pedro, no escutismo, o que é que o atrai mais? O que é que o atrai mais? Os acampamentos? O que é que há no escutismo que o atraia mais? Ora bem, o escutismo, pronto, aquilo que me atrai mais, e acima de tudo, é a maneira como nós somos educados, jogando, porque no escutismo nós somos educados a jogar. O jogo é o instrumento privilegiado para aprendermos. E então, eu quando era mais novo, não é? Porque não sou velho, mas quando era mais novo e andava nos escuteiros, aquilo que eu achava interessante é como é que eu conseguia aprender brincando. Ao fim e ao cabo, eu todos os ensinamentos que eu trago daqui sempre os trouxe de uma maneira muito leve e muito bem dada pelos meus chefes na altura. E nós aqui estimulamos, e sempre estimularemos, porque acho que é uma coisa importante, a competição saudável entre essas patrulhas, porque lá está, nós dividimos nos exploradores, que é onde eu estou, dividimos os jovens por patrulhas, e cada patrulha tenta fazer o melhor possível tudo aquilo que lhe é pedido, e é isso que nos faz crescer, é podermos depois ir para os acampamentos, estar ao ar livre, que é uma coisa então que hoje em dia, como o chefe Kim dizia, já não estamos em 1980 e a vida ao ar livre é cada vez mais desconhecida para estes jovens e o facto de poder... E eles preferem, não preferem? Preferem, é isso que é espantoso no escutismo, é que eles tendo a concorrência de PlayStation, sendo a concorrência de computadores, de televisão, eles mesmo assim conseguem vir para aqui, querem vir para aqui e aqui conseguem perceber que a vida é muito mais do que isso, não é? E que a vida pode ser divertida usando apenas a nossa cabeça e as nossas mãos. E é isso que é interessante. Oh, Inês, os seus pequenitos também já gostam de acampamentos ou não? Ah, claro que sim. Cada vez que se fala numa atividade é o delírio para eles, não é? E eles adoram isto de viver em grupo e esta competição que o Pedro falava. Eles gostam imenso e querem sempre ser o melhor possível que eles souberem ser, não é? O melhor que eles conseguirem fazer. E o facto de acamparem, de dormir numa tenda, o que para eles é uma novidade, pelo menos nesta idade que eles começam aos 6 anos a ir dormir numa tenda, para eles ir dormir fora de casa é logo uma aventura enorme, não é? Nós que já o fizemos imensas vezes, continua a ser também uma aventura. E ainda mais agora que estamos, eu digo por mim, que agora que estou a trabalhar com eles e que posso ser eu a deixar um bocadinho de mim neles, sinto que é cada vez uma aventura maior, até mais do que quando eu era exploradora ou pioneira, sinto que é uma aventura ainda maior e com mais desafios. Oh, Chico, os seus que já são dos maiores, não é? Então para acampamentos é uma felicidade, não? Sim, e já não só vivem como também procuram criá-los e procuram preparar as atividades e preparar coisas diferentes que depois possam viver. Portanto, já têm essa autonomia, como o Kim falava há pouco, de querer exigir deles próprios e de nós também, enquanto dirigentes, de exigir algo mais, e as atividades, os acampamentos, principalmente por ser o espaço privilegiado no escutismo, para viver em grupo e para viver o tal jogo que o Pedro falava. Para onde é que costumam ir, Chico, quando vão acampar? Vamos procurando sítios diferentes, vamos procurando com cada elemento, vamos procurando variar sítios onde eles nunca foram. Lá está, eles escolhem e costumam ir para longe daqui, não? Conforme, nas atividades mais frequentes, vamos tendo o cuidado, por uma questão financeira também, não é? De escolher sítios mais perto. Portanto, e uma vez por ano, duas vezes por ano, vamos tentando variar com sítios um bocadinho mais longe e fazendo atividades também mais diferentes. O ano passado fomos, por exemplo, fazer os Caminhos de Santiago, que é uma experiência muito boa para se viver. Agora, daqui a duas semanas, vamos aqui à Serra da Lousã, que é a dois passos daqui. Portanto, vamos fazendo assim coisas diferentes. Gostava de ser o sol para iluminar o mundo e rosar-te a face, aquecer-te a alma, brindar-te sorrisos sem saber quem és. Gostava de ser a lua para abrilhantar o céu, desenhar-te um postal, adornar-te um ensinar-te o caminho sem saber quem é. Gostava de ser uma nuvem para adoçar o esconder-te o sol, esconder-te a lua, relembrar-te a infância sem saber quem é. Ser o vento para voar sem rumo, poder acariciar-te, poder acarinhar-te e não te sentir só sem saber quem és. Porque não importa só saber quem és. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o responsável pelo Grupo Escuteiros de Ceira, em Coimbra, embora, portanto, há pouco o Quim tinha dito que, pronto, Ceira é Ceira. E também com os chefes de agrupamento dos exploradores, o Pedro, com o chefe dos Lobitos, com a chefe dos Lobitos, com a Inês, e com o chefe dos Caminheiros, o Chico. Estamos a falar, portanto, do Grupamento de Ceira e das atividades que desenvolvem. Neste momento, vamos continuar a conversa e vamos falar um pouco acerca dos acampamentos. O Chico, há pouco, pois, estava-me a dizer que já foram a Santiago. Foi a viagem mais longa ou já foram Não, eu fui ao Chile, foi a mais longa que fui. Ah, foi ao Chile, foi ao Chile. Fui numa atividade de âmbito mundial, dos coteiros também, e portanto o Mundial foi realizado em Santiago, no Chile, e foi um grupo daqui de Cera, de 5 elementos, englobados, portanto, numa comitiva nacional, e foi a viagem mais longa que eu fiz, foi ao Chile, portanto penso que aqui no agrupamento não terá sido a mais longe, mas já fomos à Holanda, já fomos à Suíça, a Candersteg, é um campo escotista, já fomos à França, portanto Espanha, neste caso Santiago, já fomos mais que uma vez, também já fomos às ilhas, aos Açores, pelo menos, e à Madeira, e portanto de vez em quando também precisamos de preparar uma atividade assim maior, uma grande atividade que permita ser um aliciante a todo este conjunto de atividades que vamos realizando semanalmente e porque também ajuda a aprender, não é? Esta questão toda de logística, de competências que são necessárias ganhar para preparar uma atividade grande. Sejam eles lobitos ou sejam eles caminheiros, cada um trabalha à sua maneira e esta preparação toda que envolve uma atividade deste género é trabalhada também nestes sábados como eu disse, desde os 6 até aos 22 anos. Mas eu fico com a impressão, não tenho certeza, que fico com a impressão que o Chico falou também em Santiago. Falei duas vezes, sim, em Santiago. Essa viagem a Santiago, como é que fizeram? Portanto, não fizeram a pé, pois não? Sim, saímos. Eu fiz duas vezes já, enquanto escuteiro. A primeira vez saí de Ponte Lima, a pé, e a segunda saímos de Valença. E fizemos o caminho português, até Santiago de Compostela, como peregrinos. Ok, uma viagem destas. E agora, pronto, fiquei preso aqui em Santiago. Mas pode não ser Santiago, pode ser Fátima, pode ser outro lado qualquer. Portanto, uns dias assim, se calhar a pé, aquilo dá de facto para dar muita formação, não dá? Claro. É bom, porque pronto, eles estão na viagem, quem quiser de facto transmitir valores, eu acho que é uma maravilha, não? Porque há tempo para isso. Atividades que duram uma semana, normalmente, este tipo de atividades é típica, uma semana. Dá tempo de desenraizar as pessoas, tirá-las do contexto e pô-las com uma predisposição completamente diferente para receberem. A todos os níveis, ao nível técnico. Se nós fazemos um acampamento de uma semana, nós temos que montar as estruturas, as mesas, as cozinhas, que durem uma semana. Ao nível espiritual, fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, por muito que se brinque, por muito que se jogue, há sempre uma componente mística muito grande e, aliás, nós na preparação das atividades temos esse cuidado de criar essas oportunidades de aprendizagem espiritual, de vivência espiritual. E, portanto, são de facto as atividades ideais para se poder aprender vivendo as coisas. Como dizia há pouco o Pedro, que é aprender pelo jogo, pela diversão. É esse o nosso método, o método que Baden Powell, o nosso fundador, nos deixou, assenta essencialmente nessa maravilha que é aprender pelo jogo, nos pequenos grupos. E, portanto, nessas atividades, de facto, é visível, na esmagadora maioria das vezes, a diferença do estado de espírito das pessoas no início e no fim de uma atividade dessas. Inês, com os pequenitos, pronto, não pode ir para longe, não é? Não é bem assim, na verdade. Na verdade, há uns anos fomos com eles para a França. Ficámos num campo escotista fantástico, eles têm lá em França, perto de Paris, e conseguimos na mesma uma vivência com eles enorme em todos os níveis. E temos a sorte, e também fazemos por isso, que termos um conjunto de pais, de lobitos, que nos confiam os filhos deles durante uma semana e que nos confiam os filhos deles para irmos até França de autocarro, e que sabem que lhes podem proporcionar isto, que é o único se calhar na vida deles, e que os torna melhores também, e que faz com que eles aprendam a viver em campo, aprendam a viver em conjunto estes ideais do escotismo. Se me dá licença, a Inês levantou aqui uma questão que para nós é fulcral, que é o envolvimento dos pais. Nós fazemos o que podemos para formar as pessoas que aqui andam, mas os pais são os primeiros responsáveis e nós só agradecemos é que eles nos confiem os filhos, mas exige da nossa parte um trabalho muito afincado, muito próximo com os pais. Nós não podemos entrar em conflito com os pais, nem queremos, claro, nem podemos. E, portanto, há de facto um trabalho muito próximo com os pais, sobretudo os mais novos, é óbvio, dos lobitos, dos exploradores. Nos pioneiros já começa a ser mais escasso, são normalmente reuniões de informação que temos com os pais para trocar ideias e acertar objetivos e convidá-los a participar em algumas, a participar ativamente em algumas atividades, como por exemplo uma campanha financeira que vai haver no 2 a 8 dias, que é organizada em conjunto pelos lobitos e pelos pioneiros. Portanto, miúdos de 6 a 10 anos e miúdos de 14 a 18. Naturalmente que foram convidados os pais a colaborarem e a participarem no trabalho, nas atividades normais dessa campanha financeira. Portanto, e nós pensamos que este trabalho é absolutamente essencial à subsistência do próprio agrupamento. Eu costumo dizer que os mais velhos vêm porque querem, porque ouviram falar nas aventuras, nos acampamentos que se fazem. Os mais pequenos vêm se os pais os trouxerem. E, portanto, o nosso trabalho é muito também com os pais. Ganhar-lhes a confiança, e ganha-se-lhes a confiança se os fizermos responsáveis ou corresponsáveis no processo educativo do escotismo. Pedro, quando vocês fazem acampamentos, tanto fora do país, não fazem isto num sentido de intercâmbio com outra associação que esteja lá e que depois eles venham cá? Como é que é? Não, vocês vão para a vossa iniciativa, mas nunca é em sistema de intercâmbio? Não, nós tentamos sempre, isto agora pronto, nós por exemplo para o ano, os exploradores irão para a Suíça, irão para Candersteg. Só uma ressalva antes de continuar a falar sobre isto, porque às vezes quem nos ouvir pode pensar que é muito fácil, não é? Então os pais pagam e nós vamos para a Suíça. É muito importante referir que nós vamos, isto são atividades dispendiosas, nós vamos porque os miúdos trabalham para ir. Eles trabalham e eles têm de ser corresponsabilizados para a atividade que vai ser feita. E, portanto, vamos fazendo pequenas campanhas financeiras em que os miúdos trabalham muito para elas, para que possamos ter, então, depois dinheiro para isso. E esse intercâmbio, nesta tal atividade da Suíça que vai haver, é um campo escotista internacional, um campo escotista por excelência, não só por onde está localizado, que está localizado nos Alpes Suíços, como também por ser um campo internacional muito utilizado, onde vão muitos escoteiros de todo o mundo. E essas atividades são aproveitadas para isso, para dar a entender que não estamos sozinhos, que isto é um movimento mundial, um movimento fraterno de escoteiros a nível mundial, e eles aí podem absorver um bocadinho dessas experiências que vêm de lá de fora e aprender com elas sempre. Muito bem, o nosso tempo vai chegando ao fim. Eu acho que vos vou colocar a última questão, porque temos aqui, parece-me que 2 ou 3 minutos para falar, não mais, 2 minutos e pouco. Falámos de acampamentos. Em relação às jornadas, os vossos escoteiros costumam ir, vocês costumam ir, o que é que vocês acham das Jornadas Mundiais da Juventude? Foram, já participaram. Sim, daqui o único que participou foi o Chico, que esteve na Itália. Eu estive em Roma e estive em Colónia, nas 2 Jornadas Mundiais da Juventude. O que é que acha das jornadas, Chico? Pronto, eu falo que eu fui com idades diferentes às duas. com responsabilidades diferentes também nas duas. Uma fui integrado como jovem, portanto participante, e outro como animador quase. Portanto, estava envolvido na Pastoral Juvenil e fui como animador às jornadas. Claro, como participante também das jornadas, não é sempre. As jornadas a mim disseram-me muito, portanto, foi uma experiência que eu tenho como muito positiva na minha vida, por tudo, pelas catequeses, pelo ensinamento todo que ela trouxe, e eu acho que é uma oportunidade de ter esta vivência cristã, também de uma forma diferente, como os coteiros têm em relação às atividades, e eu acho que esta é uma atividade que a Igreja tem, própria para os jovens, que é uma forma mais leve de trazer Jesus Cristo até nós. Enquanto jovem, foi, como eu disse, uma experiência muito positiva. Pois, eu penso que sim, de facto as jornadas fazem bem aos jovens e aos menos jovens, e até creio que fazem bem aos sacerdotes. Eu penso que é uma coisa que faz bem a toda a gente. Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, vai lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também, o infinito ainda se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ias só passear o cão. Passado da conspiração, cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. Astros, os sinos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas, os dois. Eu gostava de continuar a conversa convosco, mas a verdade é que o nosso tempo chegou ao fim. Portanto, agradeço-vos por terem estado comigo neste programa. Pode ser que depois um outro dia a gente possa voltar a conversar, okay. Mas por hoje é tudo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois outros dias, à mesma hora, se Deus quiser.